mais uma história. Uma linha imaginária que corta o meio da roda. Imagina a mãe solteira com essa cria na baixada. Moleque que cresce junto com ele na faixa etária. De 12 até 18 vai só absorvendo tudo que é de ruim, meio oxigênio. Se junta com os cara que tu jura ser de rocha. A draga brilha na onda nessa guerra sem vitória, onde os manos só perde nessa onda. Vão de graça na tatu do Racionais, não sacou qual é do homem na estrada. Aí ele viu a real de quem dizia ser parceiro, mesmo bebendo junto se estranhou no piseiro. Mas aí uma semana depois tá tudo em casa. A gente é da mesma galera, a gente é baixada sem perspectiva, só álcool, cigarro e mela. Na hora que o bicho pega, mano, é tudo vera, tipo Asmara em El Salvador ou na Guatemala. Aqui os gangueiros mata e também morre por nada. O moleque pensa tá curtindo sua vida, encurtando, mas a história não acabou, mano, vai só panando. Perdi meu marido no ano de 2008, levou um tiro bem nas costas. Quando ele tava com uns 3 dias internado, eu descobri que eu tava grávida. Ficou sabendo que o menino andava atrás de uma arma pra matar ele. Às vezes, por besteira que ele morreu. No fundo, eu sabia que aquele tiro tinha sido nele, sabe? Quando eu fui ver, ele tava caído aí na frente. Aí, nessas horas, nenhum dos amigos dele que diziam ser amigo dele tava perto dele. E ele sempre tava cuidando de mim. Eu sinto falta disso. Sinto muita falta. Galera reunida sem enxame na esquina, de repente invadiram o setor em pleno dia. Pipoco, paulada, pedrada, senado louco. Vão me encarar esses bichos doidos, aqui tem nenhum frouxo. Foi o que motivou o moleque a sair varando. Mas na hora que o bicho pega, até o mais brabo deu lavando. O moleque só se lembra de cair, ser peneirado. Mais de 15 facadas e o sangue foi jorrado na marca do hospital, com dreno e sonda. Se eu sair dessa, senhor, prometo parar com as ondas. Podia tá estudando, em casa com a família, ou só curtindo um som, fazendo amor com a minha mina. Os caras me deixaram na mão, foi mais escroto. Tantos que eu furei agora, tô quase morto. Mas não me sai da cabeça um moleque de 15 anos, quando enfiei a faca nele, senti sua carne rasgando. Será que foi ele que veio pra se vingar? Não sei, só sei que tá ficando ruim de respirar. Porra, só tenho 16 a completar. Queria voltar no tempo, mas agora não dá, agora não dá. Perdi meu filho com 16 anos de estudar, de trabalhar. E um pedaço que tive da gente, que nunca esquece. Nunca esquece do meu filho. Eu me aqui dá uma saudade tão grande. Quando eu vejo essas mães, eu vejo essas coisas, eu dou que dá, né? No coração da gente. Então, o que eu peço para esses rapazes, essas mãezinhas, que se controlem, tomem um jeito, que cuide trabalhar, que o negócio está demais feio, né? Está demais horrível esse negócio dessa, de matar os outros, de assalto, tanta coisa. Só moleque novo que não pensa na vida. Então, isso é triste, triste para uma mãe, a gente ver um filho da gente assim. A dor que nunca passa, nunca acaba, nunca a gente esquece, nunca.